dentro do campo a retaguarda do mesmo? Afirmo. Então cruze a retaguarda do tráfego, a final da 1-0, o Hotel Juliette Serra. Reporte para girar base 1-7. Reportará para girar base 1-7 pela direita. Papapá, Serra, Quilo Índia, chame Recife 1288. 1288, bom dia, Serra. Boa. Eu vou passar para o meu Serra, mas eu estou vindo. Espera da 173. Sei, Serra, no meu vídeo mantém a Papá, tem hora nave para pouso no 7. Aqui, batendo Papá. Corre, Salvador. Bom dia, vamos 095 no ponto de espera, pronto. 095, mantém o ponto de espera. Mantém. Da 3859, controle Salvador, procedente de Fortaleza, desça para 8000, ajuste 10 no meio, chegada bom. Dono 095 ali, mantendo 0. Mantendo 0, Gono, 095. O meu Delta Papa Fox, solo ao 37, primeira direita, solo 911. Tudo 1, não foi? Afirmo, 1211. 211. Hotel Juliette Serra, livre pouso, estou na 7, o vento 190 graus, 099. Aquele final no 7, pela direita, baixar travada. Livre pouso. Ok, Delta Papa Fox segue via Alfa, mantém a posição antes daqui, aguardando instruções. Sou 095, livre decolagem, costuma 0, vento 190 graus, 099. E colega autorizado, 095. Gol 1160, controle Salvador, desça para 5000 pés, chegada à mar e ajuste 1096, câmbio. Para 5000 pés, 1096. Ok, gente. Positivo, livre. Sua 095, decolou 37, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, 09, tem que fazer. Serra, solo 39. Libera na hora, frequência livre. Liberando na hora, frequência livre, hotel Juliette. Serra 95, ingresso no 7, companhia Tron. Registro da sala 7, companhia. Controle, bom dia, gol 1095. Solo 095 é o controle, contato radar, suba sem restrições para o nível 3600, ao passar 2000, vou em direto alerta. Sem restrições, 360, 2000, direto alerta, 095. São 3859, 40 milhas, desça sem restrições para 4 mil. São 3859, controle. Desça sem restrições para 4 mil. Delta Papa Fox, você está visual com o sinalizador? Ok, gente. O estacionamento é o 42-4. Autorizado, chama táxi. Da TAM, copia? 3179, copia. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Pêndulo 10 até Taubaté. Nível 320. Decolagem da 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5141, controle opera 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 320, pro Pêndulo 10 até Taubaté. Decolagem da 10, primeira curva à direita, seria da El Leda Motiva. Correto, chama pronto, portão 23179. Bora, 3179. Sou 3859, 30 milhas, vamos encurtar a trajetória. Descer para 2000 e voar direto Duna. Duna, 2000. Gol 1160 está passando Boi Pepa. Desça para 3 mil pés, sem restrições. 3 mil sem restrições, o voo 1160. Na VB Vitor, decolou 42, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, claro. Controle o Papa Romeu Serra, Nova Vito, decolou na sua escuta, perfil a voo. Papa Romeu Serra, Nova Vito, ao controle, Salvador, contato radar, suba sem restrições. Qual a razão de subida que irá empregar? 2 mil. Serra, Nova Vito, controle. Vamos empregar 2 mil pés primeiro, tchau. Positivo, com 2 mil pés, vou ir direto a Lepa. 2 mil direto a Lepa. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 2780, senti informação, hotel. Azul 2780, este é o controle Salvador, meu cordial. Algum problema se encurtarmos a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional? Pelo contrário, nós ficaríamos muito agradecidos e nossos clientes também. Positivo, Rui Duna, o ajuste 10 no meio. Quando estiver pronto para a descida, descer para 4 mil pés. Ok, Pro de Duna, quando o hotel 4 mil pés. Obrigado, senhor. Voo 1095, chame Recife. A frequência é 1288. 288 com Recife, 1095 é um bom trabalho. Grande abraço. Tchau. Sou 3859, livre aproximação ILS, 15 milhas para Duna. Autoridade de LS, o 32 quebrado. Sistema alternado. Liberty Tango, você está no ponto de espera da 1-0, direita via Índia, no ponto de espera torre, 1-895, ajuste no 0, no menos, 4-2-3-4. Gol 1-1-6-0, número 2 para pouso, reduza para 2-2-0. Reduzindo 2-2-0, gol 1-1-6-0. Torre Salvador Azul 4-2-3-4, ponto 0, final de bloqueio. Azul 4-2-3-4, está autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-9-0, graus 8-9. Alinhar e decolar Azul 4-2-3-4. Xanamé 312, hotel confere, autorizado Salvador Recife, via rota do plano, nível 350. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5155, controle 120, decimal 8. Correto, chama pronto, gate 3. Campo de Beco, estacionamento da 3179-2. Botão 2 livre, chama ataque, 3179. Sim, chama pro ataque na 3179. Juliette X-Ray na Bata, formação hotel, pronto, 4. Autorizado, Serra Novembro, Índia, Papá, via rota, nível 080. Decolagem da 1-7, curva direita, saída coral. Transponder 5-1-1-5, controle 1-2-0, décima 8. Já possui PLB? Rio 1-8-9-5, campo. 1-8-9-5, vai baixar agora. Avisão. Sérgio. Sumo 4-9, controle em 1-2-0, decimal 8. Uma boa viagem. 2-0-8, boa, 4-2-3-4. 3-4-800, peço poucas transferências. Azul 4234 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 4234. O seu número 311 é o controle Salvador. Eia, algum inconveniente de encurtarmos a sua trajetória? Voar direto pelo, encurtando a sua trajetória para pouso. do aeroporto internacional. Vamos ajustar o no 096 e descer para 5.000. Azul 2780 está 30 milhas para a duna, desça para 2.000. 30 milhas para 2.000, com azul 2780. Mandou um pontinho azul 4299, Campinas 347, com informação hotel. Azul 4299, hotel confere, prepara da El Lei da Morte, vai aguardando cópia. Aguardo. Por chame Recife, frequência 1288, câmbio. 1288, grato, teu retorno. É. Aguarde autorização no 096, eu vou no 1960. Chama antes da Juliette. Antes da Juliette. Azul 2796, controle? Escuta, senhor, tá copiando o azul 2796. Queira desculpar, vamos encerrar o serviço. Radar, chega a Aracaju 203 e boa viagem. Aracaju 203, azul 27, também já aconteceu. Boa, 409, normal no transporte. Fala Salvador, tá 3304. Prossiga. Autorização Brasília, nível 360, ciente da informação hotel. Hotel confere, número 2 para cópia, prepara Árvore Elefa, tá 3304. Árvore Elefa, guardando 3304. Para o 731-79, com 3 horas de autonomia, alterando o galeão 188 a bordo. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0, 1-6, TAN 3-1-7-9. Até o ponto de espera da 1-0, com 3-9-5, bom dia, bom dia. Bom dia. TAN 3-8-5-9, Juliette, portão 4. Azul 4299 para Campinas, copia? Acima de tanto para 4. Autorizar Salvador Campinas, via Pêndulo 10, Bubá, via Pêndulo 16, segue conforme rota, nível 340. Decolagem da 10, curva direita, Dael, Leda Motiva. Transponder 5131, controle opera 120, decimal 8. Autorizado 340 para Campinas, decola da 10 com curva direita, via Cidael, Leda Motiva. Pêndulo 10, Bubá, via Pêndulo 16, segue conforme rota proposta. 1131, transponder 208. Salvador. O cotejamento foi correto, chama pronto no pátio 3, confirme. Confirma aqui, pátio 3, vai chamar pronto. O azul pátio 3, nós vamos. 3304 da TAM, copia? Copia, 3304. Autorizado Salvador Brasília, via Brasilu no 7, nível 360. Decolagem da 1-0, curva à direita, árvore eleva. 5157, transponder, controle opera 120, décima 8. 360 autorizado, Brasília, via Brasilu 1-7. Saída árvore, transição eleva, 5157, transponder. E o controle 120, décima 8, TAM 3304. Após decolagem, curva à direita, o TAM 3304 correto, chama pronto, portão 7. Camarada 3304. Salvador, bom dia, 2196 da Golfo 62, informação hotel, autorização Porto Seguro. Bom dia, Golfo 2196, hotel confere, autorizado Salvador Porto Seguro, via rota, nível 360. Decolagem da 1-0, curva direita, da EL, lei da BDEV, após BDEV, DCT. 5160 no transponder, controle 120, décima 8. Autorizado por seguro, rota conforme, nível 360, da EL, lenta, BDEV, curva direita, 5160, transponder, 208 ao controle, 2196 da Gol. Correto, chama pronto, portão 62. 2196. 1160, solo 56, primeira direita, solo 121, décima 1. 211, boa. O 1160, bom dia, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chegou o 2780. Dada aproximação, torre 1895. Gente, torre 1895, gostaria de deixar registrado aí, senhor, parabenizar pelo belo profissionalismo, né, e torcer que essa segurança que o senhor nos passa e o prazer e alegria do seu profissionalismo se pulverize aí por todo o território nacional brasileiro. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vai ficar bastante feliz depois de ouvir isso aqui. A belíssima condecoração verbal que nos foi permitida. Nossa empresa, o profissionalismo de igual qualificação. Obrigado, fica com Deus. Via Juliette para 1-0, gol com 1-0. 3179, decolado da EL. 3179, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, 3179. Cheque do trem, com azul 2780. Pega 1-7, bota em ar e pronto. Óbito, Juliette, X-ray. Na externa, embaixo, checado, azul 2780. Azul 2780, livre pouso, zona zero, vento 180 graus, zona zero nada. Livre pouso, azul 2780. Portão 7, autorizado, chama táxi. Livre, chama o táxi, portão 3304. Solo 4299, bate 3 para puxa de acionamento. 4299, bate 3, autorizado, chama táxi. Telemetria Zuna, aproximando de pelo, após pelo Zuna, altímetro 16, livre LS, reporte estabilizado. Telemetria Zuna. Reporte estabilizado, Telemetria Zuna. 2196 da Gol 06, puxa acionamento. Aguarda. 2196. Tango Alto, Gilete SP, livre decolagem, zona 7, vento 180 graus, zona 0 máximo. Solo 2780, solo 03, primeira direita, solo 121, decimal 1. 1211, azul 2780. Sapatão Gosto, Juliette X-Ray, decolou 03, controle 120, decimal 8. 1208, Gosto, Juliette X-Ray. Solo azul 2780, já livrou. Decolada 197 na 6 Acho que a Juliette X-Ray, bom dia, só mantém 080, vigilante. 080, ordem Juliette X-Ray. Comprando trabalhador, bom dia, Juliette 590, 5 bom dia. Direto Itap, reporta para a descida. 57 milhas sudoeste, vigilante. Oi, Itap, chama a descida, Juliette 590. O azul 4299, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, pátio 3, pátio 1 na Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 0, no 6. Ajuste, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 na Índia, vai chamar o ponto de espera pronto, 0895, ajuste a 299. O azul 2780 fica tentando a nave da companhia, iniciando táxi no pátio 3. Já tentaram na da companhia iniciando o táxi no pátio 3. Sim, para o táxi, o TAN 3304, 165 a bordo, 2 horas e 50, alterna Uberlândia. localizado por posição 90, minha três no nome. Madrugada azul para a descida. Covardura. Ponte Espera, chama pronto, torre 1895, Justina 096. Realizado o táxi, segue o Breda Azul como número 2, 33304. Segue via Pátio e Inca. Ainda Coral, Oscar Zulu 72. Oscar Zulu 4299. Azul 4299, prossiga. Mantenha o ponto espera no zero. Ok. Vamos ver para o 6319, por favor. Vento de 190 graus, 099, 6319. Autorizado, 2196 da Gol. Afirma, agora sim, livre, chama táxi 2196. Obrigado, vai chamar 2196. Portão 3 vivo, chama táxi. Tá. 4299, ali mantendo zero. Ali mantendo no zero, tá? 299. China 6311, solo 08, primeira direita, solo 211. Azul 4299, ao alinhar livre a decolagem da 1-0, vento 200 graus, 099. Autorizado a decolagem da 1-0, azul 4299. Claro. Alto, 6311, chamou a cidade de Leste. Cidade de Leste. Ali mantendo 0. Ali mantém 3304. Adião 09. Na escuta, senhor. Atinge e mantém 12.000 e estima 5 minutos para o lançamento de paraquedistas. Perfeito. Adião 09, controle informe aeronave sem contato rádio com o STAPC, setor noroeste da ilha, agora 6 minutos. Segundo plano de voo apresentado para o pouso. Aeronave passando 4.000 em descida, sem contato com o STAPC. 4.000 em descida, nós estamos coordenados no longo 645 aqui. Muito obrigado pela informação. Positivo, a aeronave, segundo plano de voo, é um Lima 320, categoria leve. Lima 320, categoria leve, muito grato. Última 8. 1208, obrigado, bom trabalho. Muito obrigado. Azul 4299, passando 800 pés, perfil da Dael. 299, bom dia, contato radar, sobe 340, direto Leda. Está presente, boa, Leda, subindo para 340, azul 4299. 2590, é autorizado para 2000, altímetro no 0, no meia, livre LS, pistão no 0, chama estabilizado. 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no meio, boa viagem. Direto Itap. 060, direto Itap, já está antes de tipo 08, direto posição Duna, limpo 08. Após o tráfego da Gol, ingresso Juliette, portão 2. E após o tráfego da Gol, portão 02, não precisa, 63, não. China 6312, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6312. Por isso que eu não fiz o lançamento ainda, estou orbitando aqui. Informe a aeronave que o controle opera na frequência 120.8. Vou informar, João. Voo, 3304, decolou no perfil da Arfor. 3304, bom dia, contato radar, só me mantém nível de voo 360, direto posição Elefa. 360, Elefa, 3304. Papá Azul do Golfo Fox, prossiga. Papá Azul do Golfo Fox está no espaço aéreo Golfo, frequência livre, atento para paraquedismo na localidade de Vera Cruz, coordene frequência livre para o pouso. Serviço radar encerrado. 312, livre decolagem da Pistuna 0, vento 190 graus, 099. Livre decolagem da Pistuna 0, 1290, autorizado final ILS, Pistuna 0. Autorizado final ILS, da 1090, Pistuna 0. Vou, espera, tá pronto. Mantenha o ponto de espera no 0, 2196. 2196. S2010, 10 no meio no time, por exemplo, 08. Abrindo uma localizadora, S2590. 590, Duna, completa LS, torre 1895. 1895, bom dia. Salvador, muito bom dia, Azul 2590 no ILS. Azul 2590, continua a aproximação, aguardo autorização para o pouso, ajuste no 0 no 6. Aguardo o pouso, 0 no 290. 63312, decolar 115, controle 120, decimal 8. 308, China 63112. Bom dia, contato radar direto Jambo, vigilância. Direto Jambo, obrigado, 602. 60, via Pêndulo 44. Decolagem da 10, curva direita, da El Leda Bidev. Transponder 5161, controle 120, décimo 8. Afirmo, da El Leda Bidev. Planejamento correto, Delta Papa Fox, confirmo pelo B. Desculpa, 17 a bordo, já está pronto o acionamento? Mais um minuto. Ok, chama pronto o acionamento. Do 4299, passam no 50, Recife, frequência 133.25. 33.25, azul 4299, obrigado, bom trabalho. Alfa Juliette Romeu, mantenha-se visual, reporte para a descida. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Aeronave sem tripulação são homologados para voo EFR. Plano visual cancelado ao zona 7. Prossiga IFR, voa ISCAP, nível 050. Rio 981, reautorizado para 3 mil pés com 10116. Gol 2199, ali mantém no zero. Ali mantém, 2196. Corrigindo, 2196. Obrigado. Azul 2590, solo 18. Primeira direita, solo no 211. Direita no 211. Azul 2590, Alfa Kilo Paz 3, atenção finalizador. Alfa Kilo Paz 3, atenção. Bom dia. Santos 3304, estação no 60, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288, muito bom dia, está 3304. 99, nível de decolagem do 0, 190 graus, 09. Iniciando, 2 a 96. Tupan 3859 para Curitiba? Autorizado, Salvador, Curitiba, via Pêndulo 21, nível 360. Decolagem da 10, curva direita, árvore Elefa. Transponha 5171, controle 120.8. 70 nós, número 2 na aproximação, autorizado ele é. Linha foi 08, estabilidade no localizador. Tipo 08, passou Duna, completa final LS, pistão no zero, torre 118.95. Torre completa, 18.95, localizador. Salvador, é hoje, tipo 08. 2196, decolou 21, controle 120, decima 8. 208, graças. Olimpo 08, prossiga. Está no localizado no localizador Olimpo 08. Frente Olimpo 08, reporta o trem checado, ajuste 1096. Frente do ajuste, também está baixado travado, Olimpo 08. 96, boa. Bom dia, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, gol 2196. E repouso, parou ali, foi 08. Um 09, ciente, não atraso para reportar, reporta para descida. Ainda não fiz o lançamento, acabou para reportar que coordenou, devidamente coordenado para a nave estava para Itaparí, para a previsão de lançamento em 2 minutos, reformará o lançamento. E não escuta, 09, perdão. É, a Belize ele é. Oscar Juliette X-Ray, controle. X-Ray 54 milhas, serviço radar encerrado, mantém 080, chame Léo, frequência 120, décima 1. Autorizado a descida. Matrícula reforçar, Guardião 09, chame livrando 3 mil, altímetro 1016. Semana liberando 3 dias. Rio 98 no... Oh, não. Estabilizado no localizador. 2012 externo, Rio 98 no 1, torre 18, 95. Obrigado. Link 01 é a torre? Olimpo 08, mantenha essa frequência e reporta na Delta. Torre Salvador é o Rio 98 no ONU. Estabilizado, localizador baixado, checado. 1981, aguarda autorização para o pouso, ajuste na 096. Aguardando autorização. E 981, mas estado de posição é 0, vento 210 graus, 109. Livre ponto do 9189. Delta Papa Fox, livre táxi até o ponto de espera da 10, via Pat 3, Pat 1 Índia, no ponto de espera do 1895, ajuste no 0, no meia. 0, Pat 1-10, confere, pronto, copy. Seguinte, Hotel Juliette Serra, autorizado, grupo de Zulu, plataforma Manati, 1.000 pés, decolagem da 1-7, curva direita, corredor Axé, transponder 0145, controle 120.8. Serra, chama a torre agora 1-1-8-9-5 para acionamento, táxi decolagem, ajuste no 0, no meio, bom voo. Foi compreendida as frequências, eu poderia repetir por gentileza? 133-25 é a frequência, bom dia. 133-25, graças, bom dia. Rio 98 no 1, livrou na pista. Rio 98 no 1, ciente, solo aos 28, livrou 1-2-1 no 1. Olympus 08, autorizado cruzamento de pista no 0, reporta livrando a pista. Alfa Kilo Parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, obrigado. Passo, alinhar e manter cabeceiro no zero. Frequência livre 09, na escuta da decolagem. Mãe, vamos aqui. Isso, guardião. Estamos aqui para isso. Tá de Lexar, livre táxi, você pode na ófera, ajuste 1-0, 1-6. Observador Azul 2770, tudo que deve sair da Felipe para todo seguro? 2770, confirma o nível que irá prosseguir? Detetivo, gerente. Corporal saindo, Azul 2770. Confirma. Saída da El Coral. El Coral, muito obrigada. Papa Romeo, Delta Papa Fox, livre a decolagem da pista 1-0, vento 190 graus, zona 09. Livre decolagem, Papa Fox. Na 3859, autorizado, puxa, portão 4, chama táxi. Índia November Alpha, confirme setor de sobrevoo. Ok, o Índia November Alpha, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, no meu pé, decolagem da 17, curva esquerda, corredor forte. Aciona 0122, controle 120, décima 8. Confirmando, se afasta até 20 milhas no corredor forte. Gente, cotejamento correto, Índia November Alpha, chama a torre 11895 para acionamento táxi de decolagem. Índia November Alpha, ajuste no 0196. Direcionamento e porta para o táxi, entra no federal. CR decolou 33, controle 120.8. 120.8, é só selecionar. Controle Salvador, bom dia, o helicóptero Papa Romeo, só direto Serra. Só direto Serra, manda ativo visual direto no meu pé, chama livrando a CTR. Só direto Serra. Certo, Juliette Serra, solicita prosseguir via corredores, ou no meu pé. Ok, corredores. É o Juliette Serra. Serra. Está autorizado 360, 190, direita, Israel, Leda, Mótica, Antezulu 10, Piraí, Bate, Antezulu 44. 54190, transponder, controle após 120.8, pulsa na linha 319. Correto, confirma no gate 2. Aqui, portão 02. Chama pronto no gate 2, 63 do nono. Aparece. Salvador, bom dia, voo 1184, vai no nível 180 para 1150, bem formado.